Capitão, e após completar essa curva pela direita, requer acerta o localizador aqui. Afirmativo, está autorizado. Os últimos 90 da 18. Táxi 7 Charlie está liberado. Obrigado. 330, vigilância. Afirmativo, está autorizado. Está aí na Aron. Delta, controle. Passou, controle. Pesado da presente, direto posição Coral, Lima Vitor Delta. Direto Coral, Delta. Quilo Quebec Serra, aguarde a cópia, morro. É. 5489, controle. Trip 5489, controle, prossiga. Chame Centro Recife, frequência 128, decimal 8, trip 5489. 288-489, obrigado. 7 Vitor, controle, ajuste do altímetro agora, 10-12. 10-12, 7-7 Vitor. Controle, boa tarde, gol 1-6-7-5, chegada Karen, descendo a 1-5-0 com a Uniform. Boa tarde, sempre chegada Karen, 1675. Com a Vitor Delta, controle. Você, controle. Chame Centro Recife agora, frequência 128, décima 8. Camará Recife, 288, grato. Livrando na sua escuta. Bono 648, táxi via Alfa Índia D03. Alfa Índia para o 03. Confirmando o gate é o 03? O gate é o 03, Bono 648. 648-03. Quilo Quebec Serra, copia? Sim. Yeah. Quilo Quebec Serra, autorizado Morro de São Paulo, 040 nível, decolada 17 com curva direita na saída da EL, transponder 0123, controle 119, decimal 35 e a torre 118, decimal 6. Centralizado Morro de São Paulo, 040 da EL, 119-35-586-0123, transponder. Pelo Quebec Serra, correto, decolando no 7 para o acionamento e táxi, chame a torre 118, decimal 6, confirme pessoas a bordo. 05. Cliente, bom voo. Adicionar táxi e papá, reporte para ingresso, visto no 7. Adicionando 120 por 330, alta 3. 1-9-2. 6-1-9-2, chame Centro Recife agora, frequência 1-2, correção 1-2-6-8-5. 1-2-6-8-5, obrigada. 675 controle, desce uma teia 2000, ajuste do altímetro 1012. 1012, descendo 2000, gol 675. 064. Sessão azul 4064, autorizado pouso, pista 28, vento 240 graus, 12 nós, últimos 90 metros fechados. 724, livre pouso, pista 28, os últimos 90 fechados. Azul 4064. Autorizado, ingresso, pista 17, aposta alinhada e pronto, cabeceira. Autorizado da COPS 172 40 graus 10 nós. Solo 49, livre à esquerda em solo 121 décimo 9. Tente livre à esquerda 1219, azul 4064. Bom dia, azul 4064. Boa tarde, azul 4064, táxi via Alfa, Juliette, gate 09. Alfa, Juliette, gate 09, azul 4064. Tá, contato radar, subiu, mantenha nível 040, quilo, cadê que você é? 040, Serra, que eu mandei Alfa. confirmando livre LS para o 675. Afirmativo, reporte estabilizado localizador. Gol 1675. Palmará. Do 9754, se não submantém a 2.500. Tá. É. 75, reduz a parar, aproximação, efetue o cheque para todos. ILS, chame a torre 118, meia dúzia. 18, meia, obrigado. Salve, 3193, informação e uniforme. Salvador, gol no 675, 3 milhas para o fixo final do ILS. Fechados. Paciente dos últimos 90 metros reportará sinal normal, 67. 175, cheque trem, autorizado pouso, pista 28, vento 230 graus, 109. Tente, não normal, baixou e travou. Livre pouso 28, 675. A sua identificação, autorizado chegada e pit, desse mantém a nível 070. Repite 070 no 807. Oi, Salvador, o Papa Roberto do Leste Vista já passou a posição a branco, está passando aí 500 pela reaporte. Juliette Vitor, mantém 1500 pés, corredor Interlagos, já posso rotatória visual com a pista. Lagos, é o solo 58, livre esquerda, chama solo 121, décimo 9. 219, 675. Pronto, copia, 3193. Então, 3193, autorizado Galeão, nível de voo 360, via peso Luno 4, decola da 28, mantenha pro até 2000 pés, após curva esquerda na saída Gole com transição Gonza. Transponder 5426, controle 199, decimal 35, 1 minuto para o cotejamento. Voo no 675, na escuta? Na escuta, 675, Lisuna Delta. Voo no 675, táxi via Kilo, pátio 3. Em frente, reposto para ingresso no pátio 1. Kilo, pátio 3, reposto para ingresso no pátio 1, 675. Tá, 3193, prossiga com o cotejamento, por gentileza. Afirmativo, tá, 3193, autorizado Galeão, nível 360, via pelo Luno 4. Pista 28, mantém a prova até 2 mil pés. Após o perfil da Gole Gonza 5426, é o transponder e o controle 10935. Então, 3193, cotejamento correto, chame pronto para o puxo e acionamento. Encha 3193. Solo Salvador, boa tarde, é o GV86. GV86, aguarde a cópia Recife. O GV também informa que fez uma CHG alterando para Maceió, destino. Ah, ciente. Vou checar com a sala e essa. Ainda não tem um plano aqui no sistema. Grato. Boa tarde. Gol no 675 para o ingresso no pátio 1. Gol no 675, livre ingresso no pátio 1, no gate 06. Livre ingresso, pátio 1 para o 06, gol no 675. Papapá, Alfa Tango Tango, contato radar 13 milhas norte da posição Irem, contato radar, saída e chegada e pitch. Gentileza, contacte a sala IS para checar o seu voo para Maceió, que o que foi passado para mim, que não tem até agora nenhum plano não. Na verdade foi uma CHG, o plano esse de Recife foi feito uma CHG para Maceió. Gente, desculpe, a CHG não existe. Eu tenho aqui Salvador Recife apenas. Ok, vou entrar em contato e já retorno. Salvador, faça o meu Eco Juliette Victor. Eco Juliette Victor, é forte, 3 milhas, cabeceira no 7. Para pouso. Flat preto para a posição rotatória, já visual com a pista. Tá 3193, autorizado, chame táxi. Autorizado, pista de estacionamento, tá 3193. Controle Salvador, papapapá, Alfa Tango Tango, para iniciar a descida. Papapapá, Alfa Tango Tango, desça para 3.000 pés, ajuste 1.0.1.2. Para 3.000.1.2, papapapá, Alfa Tango Tango. Boa tarde, Da Uniform. Na posição 8, 340 Brasília. Cliente 340 Brasília, aguarde a cópia, o objeto 6703. Vida sendo prevista, senhora? Gole ou fito? Gole ou fito? 6703. A versão geral, então você vai fazer um backtrack, tá aqui já. Guarulhos. Tá 3193, táxi via Juliette, Alfa, próximo da Golf, torre 118, decimal 6, ou ajuste 10112, bom voo. Deixa eu utilizar táxi via Juliette, Alfa, ponto 028, torre 118, 13, altímetro 10112. Bom trabalho, até 3193. Está livre cruzar a pista novamente, táxi em frente, e no final à direita e depois à esquerda para cruzar o pátio 1. Okay? Para cruzar o pátio 1, chama só 1219 para mais instruções. Tem contato com o Lima pelo Zulu? Confirma com o mesmo, por favor, o nível que ele está passando, se já está estabilizado na região QBR 110 e a distância de conquista. Via Golf 677, decola da 28, mantenha pro até 2000 pés, após curva direita na saída Conde, transponder 0271 no controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6. Autorizado Maceió, 090, curva 677, decola 28, mantém reta até 2000. Depois curva direita, Conde, o transponder 0271, no controle em 11935, torre 118.6, GV86, está pronto para acionamento. GV86, livre acionar, chame táxi. Só confirme a hora do plano para atualizar aqui. A CHG foi passada para os 1720. Gente. Vai acionar a chama pro táxi, o GV86. Tá autorizado a descida, até o 90, abaixo, a descida está a critério do comandante. Ciente do tráfego do Lima pelo Zulu, me chama 27 milhas fora, permanece 1275, coisa 1303, alternado com pista. E quanto era em 4 milhas, esse tempo? Salvador, o Romeo Eco Juliet Victor. Ele está na taxiway pronto para ingresso no parque principal para táxi até o Parque do Leão. É o Eco Juliet Victor? Afirma, senhor. Eco Juliet Victor, autorizado o ingresso no pátio 1 até o pátio 3. Autorizado o ingresso, Victor. Webjet 6703, copia. Prossiga. Webjet 6703, autorizado Brasília, nível de voo 34.